Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Alô, alô, boa tarde. Estamos no Pelos Olhos e Ouvidos aqui ao vivo na Rádio Aconchego 88.1 FM. E hoje vamos falar com Fred Anjos, que tem uma trajetória no underground, com a banda Arca de Pandora, e também com sua trajetória em música, em tributos que ele faz em bares, em restaurantes e onde ele for convidado. Mas vamos começar a mencionar o que aconteceu essa semana. Lembrando que o Michel Temer passou pela turbulência no governo dele. Pegou ele na veia e ele não saiu da presidência. Ainda se mantém firme. No próprio um dia depois que ele foi pego, foi feito um ato no Derby. E domingo que vem também vai ter a concentração lá no Derby para pedir as diretas já. Dois outros lembretes do Pelos Olhos e Ouvidos é que temos um podcast já lá no blog dos 6 anos do Melodia de Bodega, que foi lá no Torreão, na Encruzilhada. Estive lá com o DJ Pós, Roger de Renault e tantos outros personagens que estavam lá. E a gente bateu um papo, você pode acompanhar tudo isso no podcast do Pelos Olhos e Ouvidos. E o Zine Poesia, também na sua segunda edição, lá no blog, você pode acompanhar com Aldo Lins, que ele vai mencionar, está mencionando o livro dele, Alma de Vidro, e recitando o poema Chagas. Não, desculpa, não é Chagas, é Estigmas. Ele vai estar falando sobre o poema e sobre o livro. É um áudio curto de 4 minutos, que você pode acompanhar esses dois áudios lá no Pelos Olhos e Ouvidos. E como eu sempre digo, vamos começar de boa música. Também eu tive um papo com ele na edição dos 6 anos do Melodia de Bodega, Juvenil Silva. E a gente vai de Bodeado, Juvenil Silva. Todo esse sono.

Olá, olá, primeiro bloco aqui, neste sábado no, na Rádio Aconchego. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook da página de Fred Anjos. Boa tarde, Fred, seja bem-vindo à Rádio Aconchego ou Pelos Olhos e Ouvidos. Boa tarde, Jetro Rocha, companheiro aí de estrada. Boa tarde aí, ouvintes da Rádio Aconchego. Fred, eu trouxe aqui você para a gente dividir dois papos importantes, que é a sua trajetória musical. Uma, onde eu lhe conheci no underground, através da Arcade Pandora, e a gente tem muita história junto nessa parada. Verdade. E outra, a sua história de fazer tributos e shows de cover em bares, em restaurantes, em festas. E aí a gente começa por essa trajetória mais pessoal sua. Como é que você começou a ter essa brecha para cantar em bares e tocar música cover e tocar música de tributo? Eu acho que até a gente dividiu isso um pouco no início, né? Acho que há mais ou menos uns 3 ou 4 anos. A gente começou lá no escritório bar, no Barro. Sim. Na época, tu fazia parte lá do som, né? E tudo. E a ideia, realmente, a gente tinha uma banda na época que também fizesse parte da banda, né? Que era o Acênico. Sim. Lembra sim. disso? Agregasse, né? Faz tempo, né? E a gente começou a fazer lá, a gente misturava as coisas, tanto autoral, né? A Cênico, porque era uma banda que era de hard rock e tocava algumas coisas de blues também. Claro, claro. E a gente começou a fazer lá nesse bar e mesclava com algumas interpretações cover, né? Fazia alguns projetos cover. E foi dali que tudo surgiu, né? No início eu ficava meio tímido para fazer essas coisas de bar, porque como a gente já veio do underground, de repente fazer umas coisas mais... A estrada do underground. Fazer umas coisas mais populares, a gente ficava meio tímido para fazer. Mas aí, como eu vi que a coisa era bacana e que dava para a gente se manter, fiquei até hoje. E aí foi o teu insight foi exatamente nessa confluência do escritório bar lá em Cabral. Foi. Tudo, de onde tudo começou, a semente foi plantada. E de lá, tu continuasse lá por um tempo e depois fosse buscando outros lugares para dialogar, para levar o trabalho, né? Assim, ainda hoje a gente faz algumas coisas. Ontem mesmo eu estava com uma amiga, que eu também, a gente faz um trabalho junto, Karina Maiara. Deve estar aí escutando, eu acho. Se não estiver, daqui a pouco chega para escutar. Ontem a gente estava lá fazendo, no caso eu estava fazendo só percussão e tudo, não estava fazendo, fiz uma participação na verdade com ela, mas o escritório é um lugar que a gente sempre volta. Eu acredito que a gente vai estar lá de volta dia 3, né? Fazendo inclusive um tributo a anos 60 e 70, que é o que o pessoal já vinha pedindo. É um projeto que a gente já vem ensaiando há algum tempo e eu acredito que dia 3... Acho que nem Cabral tá sabendo disso, mas acho que dia 3, Cabral. Vamos chegar junto aí, hein? Antecipando a data, aqui junto comigo. Eu nem sei, eu acho. No achar, a gente vai lá conferir. Se não tiver, a gente toma uma junta e tá tudo certo. Se liga aí, depois entra na página para ver aí se tem alguma novidade. Mas eu acredito que dia 3, anos 60 e 70, tá certo. Inclusive, essa sua forma de divulgar que você faz... Os cartazinhos para colocar nas redes sociais, os vídeos que você coloca, eu acho super bacana a dinâmica como tu projeta o teu trabalho para os tributos. Massa. Como é que tu elabora isso? Cara, eu nem sei, é uma coisa meio confusa. Eu acabo vendo as coisas que eu gosto, as coisas que eu acho interessante de fazer e vou fazendo. Muitas das vezes eu procuro não fazer a mesmice, né? Não fazer o que o pessoal anda fazendo por aí. Procuro colocar umas músicas, mesclar uma coisa meio lado B com uma coisa mais popular para poder agradar ambos os públicos, mas basicamente eu procuro fazer geralmente o que eu gosto realmente de fazer, o que me identifica, porque eu acho que isso é o que dá o gás para fazer as outras coisas, os flyers, algumas propagandas que a gente acaba criando, coisas curtas para poder fazer divulgação. É isso aí. Então é tudo muito no sensitivo, no tato, no feeling mesmo. Na cor e no calor do momento, tu vai buscando os caminhos. Bem por aí. Eu acho bacana. E os seus cartazes de divulgação nas redes sociais, pra mim, são muito interessantes. Massa, valeu. Tem uns de Renato Russo que eu acho, não só no bom sentido hilário, mas muito chamativo dá vontade realmente de ir lá conferir. É, a gente, eu acho que é interessante a gente às vezes brincar um pouco com... quebrar um pouco daquela coisa do artista serinho, da coisa monótona, e a gente acaba tentando buscar um pouco de mais leveza, eu acho. Exato. Que a vida já anda tão dura, e se a gente fizer sempre as coisas sempre séria, eu acho que acaba afastando um pouco também o público. As caricaturas que a gente faz, que você faz no, na sua propaganda, é de muito bom humor, persuasivo pra caramba e muito chamativo. Oh, massa, valeu. Mas como é que você começou a fazer essa onda de tributo? Foi com a Legião Urbana já de cara? Ou tu fosse estudando que forma tu ia fazer os tributos? Eu acredito que a coisa veio meio misturada, né? Como eu vivi muito a década de 80, é uma década que eu, pelo menos musical, que eu acho muito boa, e onde surgiu muita coisa boa, principalmente no rock nacional. Eu acho que tudo surgiu dali. Acho que o primeiro tributo que a gente fez, na verdade, não foi lá em Cabral, foi na Downtown. A gente fez dois tributos na Downtown, que foi anos 80, e a partir daí que a gente começou a dizer, peraí, a gente tem como criar outros tributos, né, dentro desse tributo. Hoje a gente tem 12, faz 12 tributos diferentes. E... repertório grande. É. E além da coisa que a gente até conversou um pouco antes, da... quando fala essa palavra cover, às vezes fica meio complicado. Eu prefiro até falar como intérprete mesmo, porque a gente acaba transformando as músicas, principalmente algumas coisas que a gente gosta de fazer por aí, que é umas coisas antigas, como Nelson Gonçalves, Nubia Lafayette e Peninha, e a gente acaba fazendo uma versão mais pop, densa, mais dançante, a tua cara. Atualizada, é isso mesmo. Então, muito bem, muito legal você me esclarecer para eu não ficar mencionando o cover. Então, não, intérprete... não é que me incomode, mas até eu preferia que fosse encarado como intérprete mesmo, entendo, sabe? Entendo. Mas não me incomoda, não. Acho que eu não tenho muito esses estigmas, não, de nome nem nada, não. Legal, legal. Uma outra coisa que eu acho também no seu trabalho é a sua presença de palco, que você já tinha estiga do underground, né? Você, no underground, tem que se adaptar a palcos grandes ou a palcos pequenos. É verdade. Tem que se virar. E você traz a mesma estiga para onde você vai tocar os tributos ou alguma noitada em algum espaço. Como é que tu se sente nesses dois locais? Cara, eu não sei, porque eu acho que isso é uma coisa minha. Eu não procuro muito dizer, eu vou fazer aqui, vou fazer uma interpretação assim, assado. Eu acho que é muito meu, tá... eu só me exponho. A música pra mim é como se fosse realmente uma droga, mas no sentido de uma droga que me deixe feliz, um medicamento diário, assim. Muita gente, eu lembro que na época eu trabalhei numa livraria, numa grande livraria daqui, certo. E eu levei um DVD que a gente tinha gravado da Arca, e o pessoal colocou lá pra ser transmitido nessa livraria. E algumas pessoas passavam e olhavam aquilo ali, e muitas delas nem reconheciam que era eu. Eu lembro que uma vez um amigo meu disse assim, porra, isso é Fred, Porra, velho, tu tinha fumado ali, né? Tu tava muito doido e tal. E na verdade não tinha fumado nada, eu tava só transformado pela música mesmo. Certo. Eu acho que é uma coisa que eu costumo muito dizer, acho que você que é músico, né, deve entender bem. Não dá pra você definir bem o que é que a música consegue fazer com uma pessoa se você energia, não se entrega, né? Acho que quando a gente se entrega, a gente se apaixona de uma maneira. Às vezes minha esposa mesmo diz, poxa, não acredito que tu fica até meia-noite, uma hora no estúdio e tem estiga pra no outro dia e tocar aquelas músicas. Eu digo, você só vai entender isso no dia que você se entregar praticamente à música. É verdade. Você tem que se apaixonar, você tem que... A música é uma coisa muito forte, a música ela mexe muito. E essa questão da estética, da interpretação, da incorporação... A presença de palco. Que muita gente diz, ele se incorpora quando canta. Eu não sei explicar, é uma coisa que vem a música... Eu acho que quem faz isso não sou eu, é a música. Uhum. A música faz com que eu fique daquele jeito. Eu me sinto à vontade quando eu tô cantando. Acho que é o momento que eu mais me sinto à vontade, é quando eu tô cantando. Aqui mesmo eu tô conversando contigo, tô meio tenso aqui, né, das coisas que eu vou falar. Relaxa. Mas quando eu tô no palco, pra mim acontece tudo na maior naturalidade. E às vezes depois eu vejo as gravações que as pessoas fazem, às vezes eu acho até engraçado. Eu acho que às vezes eu tô sendo até botando muita caricatura em cima de um de um personagem, mas realmente não são coisas pensadas assim, ah, eu vou interpretar assim, assado. Acho que as coisas vêm e eu fico realmente dopado. Eu não fico em mim ali. A música lhe toma. Sim, sim. Acho que essa era a palavra certa mesmo. Muito bom. Fred, falasse aí dos anos 80. A tua escola musical realmente é essa referência do rock and roll anos 80, de prima? Basicamente, sim. Basicamente. Eu gosto muito de coisa regional também. É tanto que o trabalho que eu faço autoral, paralelo, ele se baseia muito em música daqui, de Pernambuco. Mas durante toda a minha vida eu acho que eu escutei muita coisa da década de 80 e a outra parte dela, muita coisa de Pernambuco, principalmente depois da explosão aí do Mangue Beat, né? Sim. Que eu passei a referência de Chico, né? Passei a conhecer mais coisas daqui e a valorizar bem mais, né? Eu acho que Chico foi primordial para o que eu conheço hoje de música, para o que eu tento fazer hoje nas minhas músicas. Então essas são as suas referências musicais de vida mesmo. Música dos anos 80 e a música pernambucana. Basicamente. Legal. Fred, vamos falar um pouco do teu repertório. Quando tu mescla anos 80, tu gosta de interpretar que bandas que tu coloca no repertório? Vamos começar pelos anos 80. Eu acho que tudo que hoje eu tô fazendo de tributo são coisas que eu gosto muito. Mas, de cara, eu gosto muito de fazer tributo à Legião Urbana, que eu acho que é uma banda que me influenciou muito. Banda que eu escutava desde de moleque, sei lá, de 8 anos, 9 anos, quando eu conheci. E eu acredito que eu acabei tendo uma influência muito grande do pop rock, por conta de Renato Russo, da Legião Urbana, né? E é sempre uma banda que eu gosto muito. E algumas pessoas chegam até a dizer que eu tenho um timbre de voz parecido. Eu acho que não, mas algumas pessoas dizem. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu procuro ver que é legal, mas assim, ao mesmo tempo você fica meio que se perguntando, pô, será que eu não tô tentando imitar alguém? Porque às vezes você acaba, a influência é tão forte que você acaba fazendo uma coisa parecida com o artista que você gosta, que nem você nota. Sabe? Entendo. Mas eu acredito que não, acho que minha voz é um pouco grave, eu acho que isso é comum, mas acho que eu não acho que não tem muita semelhança, não. Não vejo por esse lado, não. Mas aí, respondendo a pergunta, que a gente enrola e não responde, eu acho que dos tributos que eu faço, o que eu mais gosto de fazer realmente é o de Legião Urbana. Nos anos 80, e o tributo, né? Geral dos anos 80, que a gente começa a misturar um monte de coisa, começa a interpretar coisa do nosso modo mesmo. A gente foge um pouco de tentar fazer parecido com o que os artistas faziam e tal, e procura dar uma roupagem nossa mesmo, própria. E dos anos 70, o que é que tu busca como referência assim, pro teu repertório? Pro meu repertório hoje, 70, a gente tá buscando, principalmente agora, né, muita coisa de Golden Boys, The Fevers, Renato e seus Blue Caps, vai fazer algumas coisas de Beatles também, Rolling Stones, mas do repertório que eu faço hoje é esse, que eu mais faço, né? No caso, mais popular, do lado underground, né? Que junto com minha banda, com a Arca de Pandora, Ave Sangria tem total influência, né? Que é uma banda setentista, e eu acho que Lula Corte e Ave Sangria é uma coisa que está muito na veia. Eu acho que quem escuta a Arca vai sentir que tem muito de Ave Sangria, de Lula Corte. Eu gosto também, além do Renato Russo, eu gosto quando você também toca Raul. E aí tem sempre aquele codinome, né, onde a gente toca. Toca Raul, toca Raul. Mas eu acho que também o diferencial que você faz no repertório dele buscar para sua interpretação, eu acho interessante. Você sai mais do mesmo do Raul e vai pegar músicas mais do baú do Raul, né? Ah, é bacana. Inclusive, semana passada eu tava com o Alexandre Seixas, né, que é o cara, o fundador do fã-clube do Raul aqui em Pernambuco. Uhum. Ele tava fazendo show em Olinda e eu fui lá fazer uma palinha com ele? É. Alexandre Seixas, se você estiver por aí, velho, um abraço. Massa. E falamos de anos 80, 70, e o que mais você mescla pro seu repertório de primordial que não pode faltar? Eu percebi hoje que... Hoje não, né? Há algum tempo que sempre quando a gente tá tocando em alguma festa, em algum bar, tem uma música que já ficou marcada que a gente faz, que é Naquela Mesa, né? Que é uma música que Nelson Gonçalves já interpretou e tal. E Meg, que é uma música que Maria Bethânia já fazia, Núbia Lafayette já fazia. E eu percebi que o pessoal gosta muito da versão que a gente faz. A gente bota uma coisa meio, uma mistura meio de bolero com rock, que dá uma diferenciada. E não sei se é que o pessoal já tem um brega na veia, né? E quando a gente começa a tocar essas coisas mais antigas e coisas que lembram o que os nossos pais escutavam. Meu pai, por exemplo, gostava muito de Nelson Gonçalves, era muito boêmio. Então eu acredito que isso faz com que as pessoas resgatem aquele passado ali de quando eu era criança, que escutava os pais e tudo. E eu percebo que se a gente tá na metade do show, a gente não tocou, tem alguém que chega e diz, toca Naquela Mesa, ou toca Neg. Sempre pedem essas músicas. Eu acho que a interpretação que a gente faz ficou bem bacana e o público, eu acho que gostou disso, né? Você mencionou o brega aí, também como é que tu desenrola essa coisa de Reginaldo e a música mais pernambucana, mais bregueira? Tu passeia também no repertório? Eu gosto muito de Reginaldo. Aprendi a gostar de Reginaldo com minha irmã. Se ela estiver aí, minha irmã, obrigado aí pela influência. Quem é que tá por aí? Já tá pra tu ver aí quem é que tá por aí? Elaine de Carvalho, um abraço aí. Tem algumas pessoas aqui, eu não vou nem mexer pra não cair. Mas um salve aí pra quem tá ao vivo no Facebook de Fred Anjos. Depois eu respondo, eu não sei se posso responder agora. Quando a gente entrar no intervalo eu saio respondendo. Eu acho que eu tive essa influência de Reginaldo Rossi da minha irmã, que ela sempre gostou dessas coisas mais, bem mais de rádio, assim, populares. E ela gosta muito de bregas, gostava, né? Hoje nem tanto de bregas antigas como Reginaldo Rossi, Conde, Labaredas. Ela escutava muito isso em casa e eu acabei aprendendo por osmose, né? Legal. E Reginaldo, eu acho que é unânime, assim, lá em casa, todo mundo gosta de alguma música de Reginaldo. Eu acho que todo mundo tem uma música de Reginaldo Rossi na cabeça, né? E a gente também faz algumas músicas de Reginaldo Rossi e deixa ela numa versão mais pop rock, dá uma transformada, mas não deixa de sair da linha do brega. Desse brega que a gente tinha, né, algum tempo atrás. É verdade. E o pernambucano é sempre muito amostrado, né? O rei do Brasil, o rei da música do Brasil. Não, também nosso, o Roberto Carlos, mas... Sim. A gente tem o nosso rei particular, sempre o Reginaldo tem que bater na tecla, né? Reginaldo, é verdade, é nosso rei, né? É massa. Eu vou abrir aspas aqui do Pelos Olhos e Ouvidos, que a gente não costuma tocar músicas nacionais aqui, a gente prima pelo underground, por músicos que eu conheço, como o Fred Anjos está aqui, para tocar música local. Mas eu vou abrir aspas aqui pelo repertório que Fred Anjos toca. E a primeira música seria Marvin, que eu já vi você interpretando, tanto em Cabral e em outros lugares. Fala aí um pouquinho do... Também uma música dos anos 80, Marvin, que está no seu repertório. Eu acho que ela é uma música que marca muito, né? Por ser uma música que tem uma história, eu acho que todo mundo acaba se agradando mais de música que conta história, né? A gente vê isso com Faroeste Caboclo... com Eduardo e Mônica, com a Saga do Vaqueiro, de Luiz, né? E tantas outras músicas, como o Cordel do Fogo Encantado, que cantava muitas coisas com história. Eu acho que a Marvin, ela tem uma história muito forte, né? Que fala de pessoas que passam por necessidade e tudo. Uma coisa bem típica do nosso país, né? E ela faz com que as pessoas lembrem muita coisa de sua vida. Eu acho que por isso que chega a ser uma música marcante, né? Acaba conflitando algumas coisas religiosas também. Sem falar de que vem de um ícone de banda de rock, né? Que Titãs, uma banda que continua ativa até hoje. Mais de 30 anos de estrada. E eu acho que por isso que se tornou uma música que é bem pedida também. Que é bem solicitada. Quando você toca, sente... De fato, o público se aproximar, né? Sinto que sempre tem aquela pessoa que quer cantar junto e até toma o microfone mesmo pra cantar. Legal. Mas sempre tem aquele pessoal que se empolga mesmo com a ideia dessa música. Então a gente vai de Marvin e mais música pernambucana e voltamos pro segundo bloco com Fred Anjos para falar muito mais de música. Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Ancora a paixão. apaixonado no cantarolar da sereia. Meu lugar é o mundo, sou alma no grão de areia. Cada vez vou mais fundo, desapegado e avesso. Ancora apaixonado no cantarolar da sereia. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Até quando naufrago naquela costa nua, mata virgem devastada, luz da América do Sul. Parece uma nave que flutua na teia constelar azul. Salve rainha dos raios, sou teu fiel navegante, descendo mar de loas, abençoai os tambores, o batucar da onda, negro lundu dos Açores. Ué, ué, uá, ué, ué, uá, a lua vai sair, eu vou girar. Ué, ué, uá, ué, ué, uá, a lua vai sair, eu vou girar. Vou beber oceanos e saciar minha sede no labirinto das rotas, verter igarapés, no cirandar dos cartumes, fiar a linha de Tordesilhas. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Querer calmaria na proa, paixões temporais, furacões, sem ter a rosa dos ventos, sem reinado nem coroa. Vou afundar meus navios, circo, navego sem porto, desfruto teu corpo ondular. Pele morena, sabor de dendê, és a maré, sou o rio a estuar. Água salobra cheirando a banguê, cada vez mais tenho cio de navegar. Meu lugar é o mundo, sou alma num grão de areia. Cada vez vou mais fundo, desapegado e avesso. Ancora apaixonado no cantarolar da sereia. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Ueueua, ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. Ueueua, a lua vai sair, eu vou girar. jogado em outro lugar. Obrigado a esquecer seus queridos. Foi lançado entre outros um navio. Opinião, cada um use o bom senso. Eu tenho a minha e você forme a sua. Vivo levando a vida do meu jeito, mesmo ficando, ficando sob efeito, sob efeito. Rádio Aconchego. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas três auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto, porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse: não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitude simples, fazemos um trânsito melhor. Oi, meu nome é Luciana, eu sou professora de matemática, recito poemas matemáticos e eu também estou no Pelos Olhos e Ouvidos. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. De volta aqui na Rádio Aconchego com Fred Anjos, no segundo bloco. Fred, vamos falar dos pormenores, dos pormaiores, das dificuldades e das, também das histórias boas que você já transcorreu aí, tanto no underground como nessa sua batalha de intérprete em bares, restaurantes e por aí vai as suas histórias. Fala aí como essas dificuldades de... do underground primeiro, como é que tu sente? A gente tava conversando aqui um pouco antes, em off. Como é que tu sente as dificuldades do underground? Eu acho que elas são as mesmas há muito tempo, né? O underground, ele meio que... Para quem não conhece o movimento e conhece outros movimentos mais populares, como quem gosta de ir pra brega, pra pagode... que é uma coisa que tem uma assimilação mais fácil, e tem uma rádio que divulga isso, tem sempre alguém que está divulgando isso, é bem mais fácil de se conseguir, de poder ter abertura para fazer. O underground não, o underground não tem espaço em bar, raras exceções, lógico. Quando você tenta fazer as coisas na rua mesmo, você sente resistência de parte da população. Eu acho que tu consegue dizer isso bem mais do que eu, né? Que sim, já consegue fazer tantos outros projetos. E alguns que a gente já fez junto, como o Cude Grude, que a gente tinha começado. Então, eu acho que a dificuldade sempre vai existir pro underground. E eu acho que não tem essa... Ah, hoje tá mais difícil, ou antigamente era mais fácil fazer. Eu acho que sempre existiu e sempre vai existir. Mas, e o que a gente estava conversando há bem pouco tempo, que eu acho que a gente vai ficando velho, vai meio que... Quando a gente pensa que está se desmotivando, aí aparece uma galera mais jovem e começa a levantar aquela bandeira que a gente já não tem tanta força quanto tinha há algum tempo. É o que acontece hoje com o pessoal da Resistência, por exemplo. E a gente vê que é aquela história que Lennon dizia, né? O sonho não acabou, né? Uhum. A gente está, né, se mantendo com dificuldade, mas eu acredito que a gente deve botar na cabeça que quem deve fazer a gente não, não, acho que a gente não deve esperar muita coisa do governo, ou esperar, principalmente do governo, porque sempre quando tem um incentivo, na maioria das vezes, de um político, ele quer usar aquele caminho para poder ganhar voto. Então eu acho que não é interessante a gente olhar por esses olhos. E eu acho que é normal da humanidade querer sempre culpar terceiros, né? Ah, se eu tivesse uma guitarra boa, eu tocaria mais. Ah, se eu... Enfim, a gente nunca chega a dizer assim, a culpa de eu não ser melhor é minha. Então a gente sempre procura colocar culpa em qualquer outra coisa, menos na gente. Então eu acredito que quando você quer que a coisa aconteça, você primeiro tem que se mudar para poder fazer com que a coisa que está ao seu lado mude. E eu acho que quem faz hoje a cena independente, como a gente, eu faço ainda hoje, você faz. Sim. Hoje mais fortemente a coletânea Cena Recife. Exato. Eu acho que tem muito disso. Tem muito daquela coisa de dizer, eu quero e eu vou fazer por mim e vou fazer com que as pessoas gostem e façam por ela mesma. E a coisa acontece. E a gente vai sempre precisar desse fôlego das pessoas que estão chegando, que estão começando a fazer esses eventos agora, para poder fazer com que a gente vá ajustando lá a bandeira, levantando a bandeira. Voltar e não deixar ela... Voltar o pau é a força, né? É. Para equilibrar, né? Gostei muito da sua fala. Eu acho que era importante para mim, e também pelos olhos e ouvidos, a gente ter esse diálogo. Mas fala aí das coisas também boas, né? Que não existe só as dificuldades. Fala da construção de banda, do underground, de conviver com diversas bandas que têm o mesmo intuito. Como é essa pujança e essa força de fazê-lo? Eu acho que tem muita coisa do lado bom. Principalmente, assim, underground é um lugar que você faz o que basicamente você quer fazer. Por exemplo, eu no underground sou bem mais livre do que eu tocando numa boate, tocando num bar, tocando numa festa. Eu consigo falar o que exatamente eu quero falar, eu consigo me comportar exatamente do jeito que eu quero comportar, porque eu estou mostrando o Fred que é por dentro sem nenhuma rédea, né? Uhum. Quando a gente está fazendo um show que a gente está ganhando para aquilo ali, então geralmente a gente começa a se poudar de certas coisas. Se você quer, de repente, levar a tua ideologia... eu não falo isso, ideologia, por conta de política, ou qualquer que seja a ideologia, política, religiosa. Se você quer passar, de repente, transmitir uma ideia que você tenha, que você acha que é coerente, você se sente poudado. Certo. Porque ali é um ambiente que você está para poder divertir as pessoas, poder... Então, você já não consegue fazer isso acontecer. Tanto no underground, não. No underground você está aberto, se você quiser fala palavrão, se você quiser você bebe, fica doidão. Claro que tudo underground, com moderação. Underground eu acho que é sinônimo de você tentar mostrar o que é. Uhum. E muita gente às vezes confunde underground com bagunça. Underground é uma coisa que faz de qualquer jeito, não é bem por aí. Mas é uma forma de você se libertar, eu acredito. É uma forma do artista poder ser ele mesmo, poder se libertar. E esse é o lado bom, eu acho que é o lado bom que faz com que você seja criativo. Quando você recebe um cachê para fazer aquilo ali, muitas vezes você não consegue ser tão criativo quanto deveria ser por conta de algumas coisas que te amarram. Por conta do público que vai estar cobrando uma posição tua que você, de repente... precisa manter, e por N fatores. Eu acho esse lado bom do underground. Legal. Eu acho que é o principal. Eu acho bem, que o lado... Bem humano, a sua construção da sua formulação de pensamento, porque é exatamente o que as pessoas querem, né? Quando pegam a guitarra, quando juntam a turma, quer se expressar, quer mostrar sua criatividade. Essa é uma pancada suave de vida... de ideologia, de política também, do que a pessoa tiver agarrada, mas é se mostrar como persona, como identificação. É bem legal. Eu acho que é bem por aí mesmo. E eu acho e acredito que o lado ruim, e que sempre vai haver o que a gente falou aqui, é a falta de espaço mesmo. é a falta de principalmente de empresários ou de donos de bares, de boate. É poder de sempre, agregar muito, né? É de sempre acreditar que aquilo é um movimento de bagunça, que não vai atrair público nem dinheiro. É, quando muitas vezes existem locais que fazem a coisa acontecer do underground e que estão se dando muito bem, né? E há muito tempo atrás a gente viu, muito tempo atrás, na década de 80, Seattle acontecer por movimentos underground, né? E até hoje, é como o próprio Alto Zé do Pinho, que é conhecido como a Seattle brasileira, cena, né? A cena do Alto Zé do Pinho sempre é muito forte. Domingo então, agora vai ter outro evento, agora do Rock na Calçada, lá no, na Praça do Trabalho. A gente vai mencionar daqui a pouco quem vai tocar. Mas a dona do espaço recebe 50, 60 pessoas numa noite, né? É uma lucratividade que ela tem. E quem faz o movimento realmente fica ali daquele meio termo, sem saber para onde ir, que direção vai tomar, que coisa vai agregar, né? Para poder manter a carreira, né? É bem complicado. Isso, exatamente. A sua vida de intérprete, quais são os percalços que você sente? Tem algum percalço? Tem, sempre tem. Eu acho que a gente também vinha conversando isso no carro para cá. Uhum. É, principalmente para músico que trabalha assim, em bares, em boate, como é meu caso, a gente vê que o público está muito bitolado a escutar sempre aqueles mesmos artistas. Eu não vou citar nome aqui para não magoar ninguém. Gosto é gosto, a gente pois vai para onde quer. Mas você sempre vai, o cara tá sempre tocando aquele mesmo carinha que fez sucesso nos anos 80 e tal, mas é sempre aquelas mesmas músicas, o cara tá sempre com aquele mesmo repertório. Né? E às vezes, eu quando vou pro bar, eu procuro fazer primeiro o que eu gosto, e depois fazer uma coisa não muito igual ao que todo mundo tá fazendo. Porque se o cara quer a coisa igual, então só ir pro baulado, que vai estar tocando com certeza. Eu vou citar o nome. Vai estar tocando Djavan, Jorge Vercillo, velho, vá. Se você quer ver isso, então vá para qualquer outro bar, velho. Eu sinceramente, não tenho mais... Ainda toco uma coisa ou outra, mas eu não tenho mais... Ou se não, compra seu DVD lá e escuta em casa, ou vê na internet. Então, nada contra quem faz isso, né, Geto? Assim, eu acho que ele vai ter o público, né? Sempre onde tocar vai ter público, vai gostar. Mas eu gosto de fazer coisa que me identifique. Eu acho que é a partir daí que saem as interpretações bacanas, porque quando você começa a cantar aquilo que você gosta... Não que eu não goste de Djavan, escutei muito e gosto muito de Djavan e tudo, mas eu não me acho bom cantando Djavan, Jorge Vercillo, eu não acho que seja a minha praia. Então procuro tocar outras coisas que para mesclar no meu repertório. E eu acho que se é para escutar Djavan, Jorge Vercillo, outras coisas, muita gente já está fazendo por aí, lugar aqui não falta, bar aqui não falta aqui de pessoas que façam isso, mas eu não meio que não consigo fazer. E esse é um dos lados chatos, que muitas vezes, principalmente quando você está tocando em bar, uma coisa que eu queria até deixar claro aqui, velho, músico de bar não é radiola de ficha, botem isso na cabeça. É verdade. Então se vocês chegam e, fulano, como é que toca em bar e não toca isso, não toca aquilo? Cara, a gente não é radiola de ficha. Então, eu acho que no mínimo devia ter respeito. Ontem mesmo aconteceu um fato que eu fiquei super chateado, que um dos clientes saiu e a pessoa que eu estava tocando com ela, o cliente veio me reclamar porque ela não sabia determinada música. Eu disse para ele, eu disse, cara, a gente não é radiola de ficha não, a gente tem coisa que a gente vai tocar e tem coisas que a gente não vai tocar. Eu acho que o mínimo que deve ter respeito, se você pergunta se o cara toca e o cara diz que não toca, pô, se eu perguntar para você, você consegue tocar uma música do Aerosmith? E o cara disse, não. Pô, velho, beleza, então também eu não vou conseguir tocar certas coisas que tu vai conseguir. E não vai deixar de viver por causa disso. Pois é, então acho que tem que ter pelo menos respeito, velho. Se você não consegue fazer aquela coisa, por que você quer que obrigar que as pessoas façam aquilo por você? Só deixa eu também registrar aqui, Fred, que assim, eu sou muito frequentador de bar, como você sabe, e eu acho que os barzinhos, tanto de bairro como do centro da cidade, tá faltando essa criatividade musical. Né? Eu gosto de sempre ir para um barzinho para escutar música, seja um som ambiente, seja um DVD, seja um músico ao vivo. Mas o meu intuito é me encontrar com as pessoas e escutar boa música. Isso, o Fred isso. traz uma peculiaridade muito importante para o ambiente pela persona que ele tem fazendo a história que ele faz, as interpretações que ele faz, os músicos que ele agrega junto ao trabalho, que são diversos músicos de apoio que você tem, que são muito brothers seus, né? Que muito, muito. Vão fazer o trampo com você, voltam tarde da noite com você. Isso. Tem essa coisa de dividir. Ah, eu moro em tal lugar, tem essa dificuldade de distância e tudo mais. É. Mas escutar um trabalho como o Fred Anjos faz é você tomar a sua boa cerveja, ter um bom papo com um amigo, com a namorada e ter uma interpretação bacana, escutar música boa, com personalidade, com vigor, com opinião formada. Então as pessoas precisam se deslocar a esses ambientes para poder escutar boa música e ter bom papo. Isso o Fred Anjos faz muito bem aonde chega. Obrigado, obrigado. Então fica o toque aí para a gente aprender quando for para os lugares. Vamos abrir os ouvidos para escutar o diferente, para a gente aumentar nosso nível de conhecimento, de repertório e também de conhecer as pessoas e namorar e se embriagar também e tudo mais. É verdade. Queria só mandar um abraço aqui, falar em músico bom. Mandar um abraço aí para os caras que estão sempre fazendo comigo aí. Larra Drums, Larra Vonieri, um abraço para você, meu velho. E o William Souza, que está sempre aí na batalha, está indo para os Corre Corre comigo. E toda essa, Karina Maiara também, que está sempre fazendo alguns esquemas junto com a gente. Anderson, enfim, Moura, que eu encontrei Anderson, essa semana. Anderson Moura, Fugão, que a gente está fazendo esses projetos sempre, se mesclando aí. Um abraço aí para esse pessoal, esses resistentes. Então, fala aí desse novo apanhado, como é que você está costurando esse novo repertório, essa nova forma de interpretar que você agora vai puxar para a Jovem Guarda. Como é que está sendo montado o repertório, como é que está a banda? Na verdade, a gente tocava num bar há mais ou menos um ano, e o pessoal desse bar tinha pedido pra gente fazer um set desse tipo de música, que era um público que vinha pedindo. E aí a gente começou a fazer e parou. E quando foi há mais ou menos duas semanas, teve uma produtora de um grande bar aqui próximo da gente que me ligou perguntando em quanto tempo eu poderia aprontar esse tributo que ela está querendo fazer toda quarta-feira nesse local. E perguntou se eu poderia fazer e quanto tempo eu fazia. E de cara eu já topei, né? Já era uma coisa que eu estava querendo fazer. E aí a gente já começou os ensaios mais ou menos duas semanas. São músicas que eu gosto, né? Músicas que, como eu tinha falado, né? lembra muito meu pai, lembra muito as pessoas antigas. O afetivo está envolvido também, né? É. E aí a gente já começou a ensaiar faz duas semanas. Eu acredito que o primeiro ensaio geral vai ser lá no Escritório Bar, como eu já falei, né? Dia 3. Agora é começo do mês de junho. É, Cabral, se liga aí, Cabral, dia 3, ó. A gente vai fazer por aí. Mas... vai ser tipo um ensaio geral para ver como é que a coisa tá passando, com a banda reduzida. E provavelmente nesse mesmo mês a gente vai estar fazendo nesse bar, que como ainda não fechei o contrato, eu divulgo depois, que vai ser todas as quartas-feiras. E vai ser bem bacana, só 60 e 70. Muito bom. Vou lá conferir de prima lá em Cabral, pra gente também conversar bastante e tomar aquela cerveja com o pessoal de lá. Vamos embora. Fred, vamos de mais uma música dos anos 80, que tá sempre presente e vigorosa no seu repertório. Tempo Perdido de Legião, que eu já vi até vídeos você e Larra tocando. Nos barzinhos lá da Zona Oeste, né? Pro lado de lá, né? Aí eu vi uma vez lá, quase pegando no sono, vendo Facebook à toa. Que bom. Aí vi um ao vivo de vocês lá, vocês tocando um tempo perdido e contagiante. Vocês ainda estamos aqui já entrando na madrugada com todo o som e força. Foi legal. Fala um pouco dessa música e desses momentos de tocar. Ah, bacana. Tempo Perdido, por ser de Legião Urbana, né, é uma música que ficou muito presente, que é muito presente na minha vida. A gente costumava sempre fechar com essa música. Eu acho que na época mesmo que a gente, no escritório bar, que está com a Cênico, a gente geralmente fechava com ela. E hoje eu dou uma mesclada, mas é uma música que, volta ou outra, o pessoal pede e a gente faz, né? Dá aquela roupagem um pouquinho diferente do que a Legião faz. Até porque, geralmente, quando eu toco com ela, é trio, né? É eu, uma pessoa na bateria, e Larra toca a bateria, e William Souza no violão. Então a gente tem que dar uma coisa bem diferenciada. E é uma música que eu acho que é muito importante, foi e é muito importante para mim como músico, como pessoa, que me ajudou a escutar várias outras coisas. E eu acho que é isso aí. Tempo Perdido é sempre bom escutar, né? Legião Urbana é sempre bom a gente recordar. É verdade. Eu espero que quando eu vá escutar em algum outro momento, eu também cante com você Tempo Perdido. Com certeza. Todo mundo que tiver presente lá, que sempre é muito contagiante. Vamos de Tempo Perdido, Legião, Peter Cup, Nação Zumbi, Incerto HC. E voltamos daqui a pouco para falar de Arca de Pandora com Fred Anjos. Daqui a pouquinho, pelos olhos e ouvidos na Rádio Aconchego. Até daqui a pouco. Deixa o sol dessa manhã tão cinza. experimentar conosco. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Quem vai ouvir, quem vai ver? mastigado o dia dançando furacão. Pagou e devendo ainda assim foi. Hoje correndo atrás do amanhã e depois. Reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Aqui é Herbert Lima, guitarrista da Iluminas. Estou no Pelos Olhos e Ouvidos. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Pelos olhos e ouvidos, pelos olhos e ouvidos. Aqui de volta para o último bloco com Fred Anjos, intérprete e vocalista da Arca de Pandora. Herbert, vamos falar agora em particular da Arca de Pandora. Fala aí como é que foi o encontro entre você e Jones, como se deu, como foi o começo da banda? A banda ela basicamente surgiu para um evento de carnaval, um evento que a gente ia fazer, ia tocar, e Johnny me convidou para montar essa banda que nem nome tinha, faltando um mês para o evento acontecer, e a gente acabou juntando as ideias, criando as músicas em um mês. A gente criou 5 músicas e chamou uma pessoa para fazer a percussão, que depois ia ser, na verdade, guitarra, percussão e voz. Aí, na verdade, acabou colocando uma pessoa para ser baterista e a pessoa da percussão continuou. E foi assim, ela surgiu com 3 músicos, que era da rua de casa e outro que não era, que era de outra rua, mas surgiu exclusivamente para poder tocar num evento de carnaval. No bairro de vocês? No bairro da gente. E aí a gente juntou, depois que a gente tocou, a gente teve algumas pessoas interessadas em levar o Arca de Pandora para fazer outros eventos, e a gente viu que era uma coisa que poderia dar muito certo, e seguiu até hoje. Mas há quanto tempo já tá rolando? 10 anos. É história do underground. O underground de Casa Amarela é um dos picos assim de bandas, né? De toda a região de Casa Amarela. Quando eu falo Casa Amarela, é do Alto Zé do Pinho até o Brejo, a Guabiraba, todo esse entorno de bairros, que eu acho que é a grande Casa Amarela, é o que faz juntar tantas linguagens musicais com tanta gente, com tantas ideias e ideologias, né? A gente vê cada figura das mais diversas, desde de punks mais radicais até o pop rock mais leve, passando pelo Mangue Beat. Tem de tudo, Casa Amarela. É verdade. Mas o Arca de Pandora, como é que vocês se identificam musicalmente? A gente nunca teve, acho que ao certo, a identificação. Acho que a gente puxa um pouco por Afrobeat. Acho que é Afrobeat mesmo. Acho que a gente nunca chegou a definir exatamente que ritmo que a gente toca. A gente sabe que a gente mistura o rock com um monte de outra coisa. Legal. Na época do Mangue, né, que teve aquela explosão de bandas e tudo, eu acho que a gente se inspirou muito, com certeza, não. Eu acho não, com certeza a gente se inspirou muito em bandas como Chico Sainz, Cordel do Fogo Encantado. Mas eu acho que a gente não chega a ser Mangue Beat, não. Acho que a gente é mais uma mistura mesmo, com Afrobeat, com um monte de outra coisa. Mas, sinceramente, ainda não consegui definir exatamente o que é que a gente faz, não. Ok. Só falando aí pro pessoal do Facebook que tá acompanhando aí na página de Fred Anjos. Desculpa o timing, mas a gente voltou. E sejam bem-vindos de volta. É isso aí. Vamos embora. Estejam conosco. E também vocês podem acompanhar o áudio aí no link da descrição, onde está lá o Pelos Olhos e Ouvidos, marcado para a entrevista de hoje com Fred Anjos. Fred, como é que vocês foram construindo a Arca de Pandora? Como é que foi construindo o repertório de vocês, de influências musicais que vocês têm? Quem é o compositor, quem escreve, quem bota os arranjos? Como é que se dá isso aí? Eu acho que pela composição de tudo, a Arca ela se tornou um som meio misturado, até por conta dos integrantes que na época fundaram, né? Tem Johnny, que sempre teve uma influência muito grande no punk. Na época tinha a Mil Semong, né? Que não sei se está ao vivo ou daqui a pouco veio aqui, que era o baterista, que ele tinha uma influência grande em jazz, em blues, em música gospel. Ele é evangélico. Tinha Léo, que era do Oxupandá, que tinha uma influência muito forte do regional. E eu tinha a influência do regional e do pop, né? Da coisa mais pop. E quando a gente se juntou, deu naquilo, né? Hoje, e até o início, assim, a grande parte das composições são minhas, das letras. No caso, o musical, né? A parte da música mesmo. É, geralmente, eu quando componho a música, eu componho ela já com a base no violão e levo para os meninos, e os meninos dão aquela transformada, colocam alguns... adaptam melhor as notas, já que eu não sou um bom músico, um violonista. Um instrumentista, coisas, né? É, faço coisa muito básica, então quando eu faço a base e levo... Algumas a gente cria na hora mesmo, todo mundo faz um adjan. Essa semana mesmo eu tava no estúdio e fez um adjan lá, começou a misturar um monte de coisa e de repente a gente fez... Fred, faz aí uma música. Aí eu fiz uma música na hora, a gente encaixou e eu acho que essa música vai dar pé. Mas coisas às vezes são criadas assim. É, grande parte realmente eu crio em casa mesmo, faço em casa e depois eu junto com os meninos e a gente coloca a música em si. E outra parte a gente faz na hora no estúdio, vai montando, tem algumas letras que eu já tenho, acabo encaixando com a melodia que é feita na hora e vai esse caldeirão aí, fazendo essa misturada aí. Realmente é um caldeirão. Fred, quando é que foi gravado o primeiro disco de vocês? A gente tem um EP que foi... Na verdade, a gente tem dois EPs. O primeiro foi gravado há mais ou menos... Foi um ano depois que a banda nasceu, né? É, então, tem 9 anos que foi gravado. O segundo a gente gravou há mais ou menos uns 2 anos. Desse segundo, a gente acabou fazendo uma nova roupagem para 2 músicas que já havia no antigo. É, e tinha mais 2 músicas que a gente fez nova. E agora a gente está pretendendo fazer o terceiro, provavelmente final do ano. A gente está lançando o terceiro EP. Massa. E também tem um DVD, né, que vocês gravaram num festival também de carnaval, né? Esse DVD, inclusive, está disponível no YouTube. Quem quiser dar uma sacada já, depois. Já assisti, recomendo. É, Arca de Pandora, bota no YouTube. É, tem esse DVD que foi gravado, se eu não me engano, em 2010. Acho 2012. Tem o DVD também da Cena PE, né? Que também tá no YouTube, que mescla com entrevista também, que foi gravado mais recente, eu acredito que foi 2016 ou 2015. Tem 3 faixas e tem algumas entrevistas também. Exato. A Arca de Pandora é a primeira faixa da coletânea Cena Recife 1. E também vocês fizeram o programa do Estúdio ao Vivo, não é isso? Isso. Inclusive, Fred Anjos também apresenta um dos estúdios ao vivo já. Como é que foi a experiência de apresentar o programa? Ah, foi bacana. Apresentei pro Olhos Aquáticos, né? Que é uma banda também que é parceira nossa. E um abraço aí pra Rock e o pessoal do Olhos Aquáticos, Rony, Eren. E foi bacana, porque é uma banda que eu sempre curtia e sempre ouvi falar, que é bem antiga também na cena, que tá aí resistente, como sempre. E ver os caras tocando ao vivo e bater um papo com os caras, pra mim foi um privilégio muito grande. Muito bom. Experiência bacana que também eu passei. Os próximos estúdios ao vivo vai ser comigo. E a gente pretende fazer uma... Oh, que maravilha. Uma noite de estreia pra passar os de 2017. E também a gente vai passar todo o repertório dos vídeos também nessa noite de estreia. Oh, bacana. Notícia de última hora, nem sabia. Notícia quente aqui. Vamos dividindo, né? Vamos dividindo. Fred, a gente está chegando ao final, mas fala aí da novidade, engloba tudo ainda, da novidade do Arca de Pandora, que é gravar o DVD e no que vocês já agora estão envolvidos. Aproveitar aqui o espaço para dizer que amanhã a gente está gravando um clipe oficial da música nova, chamada Ciranda de Marte. Esse clipe ele vai ser gravado lá na Praia de Maria Farinha. O ponto de encontro vai ser ali no Amoaras, em Resort. E a gente está precisando de figurante. Quem tiver a fim de participar do clipe, entre em contato aí pelo Face da banda. Ou pelo meu Facebook mesmo. O ponto de encontro vai ser lá de meio-dia. A gente vai passar a tarde gravando esse clipe. que tá bem bacana. Tem uns arranjos aí de Luciano nos metais. E provavelmente até acho que o mês que vem a gente tá lançando esse clipe oficial. E outra novidade boa também, que a gente tá fazendo parte da trilha sonora do filme A Bela do Morro, que é um curta que provavelmente tá estreando também ainda esse ano. Eu acredito que até o final do ano ele já esteja aí sendo passando aí nas salas de cinema aí do Brasil todo. A gente tá com 3 músicas nesse filme, na Bela do Morro. Tá com Homem Gabiru, que é a música já que faz parte do nosso repertório antigo. Homem clássico Gabiru, pra mim. A que vocês vão escutar, eu acho que vai estar aí daqui a pouco, que é Lampião. E também o Coco de Dona Aurinha, que é uma homenagem que a gente fez pra nossa diva do Coco, Aurinha. Vai estar também nessa trilha do filme. Então, quando tiver tudo na agulha, podem vir pra cá pra gente conversar, toda a banda, fazer uma jam, como você falou, fazer um ao vivo. Vamos embora. E a gente vai comungar dessa ideia. Fred, também fala também dos detalhes, como o pessoal pode te encontrar, chama o pessoal pra conhecer teu trabalho nos bares, onde vai ser a próxima tocada, faz o apanhado aí. Ótimo. Tem a página do Facebook, né? Fred Anjos. Tem o meu perfil também de Facebook. Botar lá no Google Fred Anjos, dá uma olhada, vai estar o perfil do Facebook, o canal do YouTube também e a página oficial. O próximo show da gente, no caso, de intérprete? Meu, interpretando, vai ser esse sábado agora, sábado 27, no Caldinho da Paizinha, que fica ali em Areias. Espero que quem quiser sacar, dá uma aparecida lá ou entra na página para trocar uma ideia aqui comigo, para a gente passar as informações melhores. E vamos embora. O Barzinho da Paizinha, recomendo bastante. Tem uma praça na frente, super cômodo, aberto. Um ambiente muito legal. E acompanhar o Fred Anjos, né? E a banda. Dá para levar a família, tem uma praça do lado. Dá para as crianças brincarem. Ficar bem tranquilo. E acompanhar Fred Anjos e a banda e o pessoal que acompanha ele musicalmente. É super bacana, o astral é muito bom. Vamos chegar junto, não só na Paizinha, ou em qualquer lugar que o Fred Anjos divulgue onde vai tocar. Fred, muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, só tenho que agradecer a Jetro Rocha, meu companheiro aqui de Batalha Underground, e agradecer aí aos ouvintes da Rádio Aconchego. E vamos embora. Esse programa vai estar na íntegra, gravado, e a gente vai fazer pequenas edições se tiver algum problema. Na terça-feira vai estar na íntegra lá no blog do Pelos Olhos e Ouvidos, que vocês podem acompanhar também a página do Facebook, para a gente poder compartilhar a palavra aqui com Fred Anjos. E muito rock and roll na veia, e muita música. Fred, vamos de Arca de Pandora, para a gente encerrar. Vamos embora. Que é a primeira faixa da coletânea Cena Recife. Qual é a que música mesmo? Também tá no YouTube, tanto a coletânea do Cena PE, quanto a gravação do estúdio ao vivo, quanto também o CD da Arca de Pandora, que tem essa música. Massa. Só para mencionar, durante a semana eu vou encontrar Itácio Ferreira. Estou aqui com o livro Toda a Colheita de Poemas, para a gente gravar o próximo Zine Poesia com ele. Também você vai encontrar lá na página, no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Mais uma vez, Fred, muito obrigado. Obrigado, Jeto. As portas estão abertas e a gente se encontra por aí. Maravilha. Abraço pessoal do Aconchego. E boa gravação amanhã. Para vocês, obrigado. Um grande abraço, tchau e vamos de Arca de Pandora. Yeah. lá pro inferno. Tira a satisfação. Já chegou lá, retardo, deu um safado cão. Puxou minha faca do bucho, disse como eu vou ficar. Quero um lugar de honra, ou meu canto eu vou voar. Campeão! Tempestade, uma passagem a viver. Trago, trago de outro trago, trago, trago pra viver. Essas noites com estranhas, vivo a fantasia. E da mulher mais bonita, os seus segredos tomar. E da mulher mais bonita, os seus segredos tomar. Puxou-lhe a faca do luxo, disse como eu vou ficar. Quero um lugar sem nenhuma, ou meu canto eu vou tomar. Azul claro, azul claro. televisão é azul da janela daquele prédio lá distante. Sinto leve, me leve pra onde você quiser. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.